Fala, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nota 7, aqui no canal 2 da Sur Rádio Antena Web. Hoje é sábado, dia 24 de dezembro de 2011, e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico, que é o seu ou a sua Nota 7, como preferir. Hoje vamos trazer-lhe música variada. Vamos começar com I Will Ever Kiss. A música é de Nostradamus. É uma música lindíssima, aliás, esta música é conhecida como Elisa, não é? Creio. Mas é uma música, pelo menos de entrada, é de uma música clássica bem conhecida. Depois desta música, vamos ficar com uma outra, igualmente bonita, um tema que eu acho que os ouvintes também vão gostar. Aliás, o artista chama-se Tommy Emmanuel e a música chama-se Mountain of Trust. E são as duas primeiras músicas de quatro que hoje vamos ouvir, já que a primeira e a terceira são músicas mais prolongadas. Ainda assim, vale a pena escutá-las. Vamos ficar agora com estes dois temas. Primeiro, I Will Ever Kiss, de Nostradamus, e depois de Tommy Emmanuel, Mountain of Trust. Rest on shores of longing eyes and wonder who we are. The journey through soul so deep of wisdom, love, eternity. On coal black mares, moonless nights, shattered gates of freedom's light, to breeze across electric skin, her fingertips find heaven's bliss, and touch forever's kiss. Thank you. A música I Will Ever Kiss era mais prolongada, mas maior do que essa é a próxima que vamos ouvir, chama-se Timeless e é do grupo 2002. Vamos depois descontrair, depois de um momento mais sério, mais profundo, vou chamar-lhe assim, vamos ficar com uma música de Armic que dá pelo nome de Amor de Brasil. É com estas duas músicas que fechamos a edição de hoje da Nota 7. Não é música de Natal, não. Quero, todavia, desejar a todos um bom Natal e que tudo corra pelo melhor. Amanhã, por volta das 12h30, vamos voltar a encontrar-nos aqui mesmo, na sua Rádio Interweb, ou mais especificamente no Canal 2 da sua Rádio Interweb. Fique bem, tenha uma boa tarde na companhia do Canal 2. Já a seguir chega Giração. Até amanhã. Thank you.